Não foi dessa vez que os campeões pan-americanos de tênis de mesa conseguiram acumular a nona medalha de Hugo Yama. De 5 partidas, só houve vitória em uma delas. Estranho, não? Com a dupla Ana Paula e Larissa, nem mesmo chegamos perto de cor de medalha. As garotas foram eliminadas nas quartas de final, mas que zica, hein? E o hipismo? Estamos acostumados a ficar sempre no pódio desde 96 e agora em Pequim conquistamos o quinto lugar. Nem a postura ofensiva de Dinancy Silva ajudou. Uma das favoritas entre os brasileiros, deixou escapar pelos dedos a tão cobiçada medalha de bronze. Com favoritismo, Jadel Gregório não conseguiu alcançar nenhuma medalha para o Brasil no salto triplo. Estranho. Márcio e Fábio Luiz, após derrotarem os favoritos e campeões olímpicos, Ricardo e Emanuel, sofreram na mão dos americanos. Deixaram o ouro olímpico com os Yankees mais uma vez. Ricardo e Emanuel, por sua vez, garantiram mais bronze para o Brasil. O favorito Diego Hipólito fez uma apresentação quase perfeita, até que em uma de suas aterrissagens mandou muito mal e perdeu a chance de medalha para os brasileiros. Marta e companhia foram derrotadas pelas norte-americanas por 1 a 0 e levaram a prata para casa. A vingança fica para a próxima vez. O rendimento brasileiro não foi o mesmo depois do primeiro set, fazendo com que levássemos uma prata amarga para casa por 3 sets a 1 e mais um ouro para os Estados Unidos. Pior foi a seleção brasileira de futebol perder para nossos irmãos, fazendo o inédito ouro olímpico ser adiado novamente. Com atuação pífia, a seleção brasileira foi derrotada pela Argentina por 3 a 0.